Fecheiro 4, página 28. Dick e Mag Morgan concordaram que era excelente Peg estar prestes a dar à luz outra criança. O único antídoto para o desgosto de Richard seria outro bebé para poder amar. Pode voltar-se contra ele, disse Mag, ansiosa. Richard, nunca, ripostou Dick em tom de desprezo. É demasiado mole. Dick tinha razão. Mag, não. Pela segunda vez, Richard Morgan foi envolvido por aquele oceano de amor, embora desta vez já fizesse ideia da sua profundidade. Conhecia a imensidão das suas águas, a força das suas tempestades, a eternidade dos seus limites. Jurara que, com aquela criança, aprenderia a flutuar, não gastaria as suas forças a opor-se. A resolução durou apenas até ao momento supremo em que olhou para o rosto do filho, para as plácidas e minúsculas mãos, para a energia dentro de um ser novinho em folha, naquele triste e velho mundo. Sangue do seu sangue, ossos dos seus ossos, carne da sua carne. Não fazia parte das funções de uma mulher pôr o nome aos filhos. A incumbência recaiu em Richard. Chama-lhe Richard, sugeriu Dick. É a tradição? Não, senhor. Já temos um Dick e um Richard. Será que há necessidade de um Deacon ou de um Rick? Gosto muito de Lois, disse Peg, como que por acaso. Outro nome papista, vociferou Dick. E é Franciu. Vou chamar-lhe William Henry, afirmou Richard. Bill, como o tio, disse Dick com agrado. Não, pai, não é Bill. Nem Will, nem Billy, nem sequer William. O nome dele é William Henry e é assim que será conhecido por toda a gente, disse Richard, de tal modo firme que a discussão terminou. Em abono da verdade, aquela decisão agradara a todo o clã. Alguém que desse pelo nome de William Henry teria de vir a ser um grande homem. Richard deu voz a este veredito ao apresentar o seu filho ao Sr. James Thistlethwaite, que soltou uma exclamação indignada. Ora, tal e qual Lord Clare, disse. Começou como mestre escola, casou com três viúvas, gordas, feias e velhas, mas de enormes fortunas. Foi suficientemente felizardo para se ver livre delas numa rápida sucessão. Tornou-se membro do Parlamento por Bristol, e assim conheceu o príncipe de Gales, o simples Robert Nugent, rolando na massa que imediatamente passou a emprestar ao gordo porquinho que é o nosso opado herdeiro. Sem juros e sem o pagamento do capital, até que nem mesmo o rei podia ignorar a dívida. Assim, o simples Robert Nugent recebeu honrarias e foi feito visconde de Clare, havendo mesmo uma rua em Bristol com o seu nome. Vai chegar a conde, pois, segundo me dizem os meus informadores de Londres, a sua massa continua a seguir em grande velocidade na direção do príncipe. Tens de admitir, meu caro Richard, que o mestre de escola subiu na vida à sua custa. De facto, sim, disse Richard sem se ofender. Embora eu preferisse que William Henry conseguisse o título, tornando-se primeiro lorde do Almirantado, disse após uma pausa. Os generais são sempre nobres, porque os oficiais do exército têm de comprar as suas promoções, mas os almirantes saem sempre bem com o dinheiro das recompensas e coisas do género. Falas como um verdadeiro cidadão de Bristol. Os navios nunca estão longe dos nossos pensamentos. Embora, Richard, tu não tenhas qualquer experiência deles, para além de os olhares. O Sr. Thistlethwaite bebericou o seu rum e esperou com agradável ansiedade sentir o calor subir dentro dele. Olhares, disse Richard, encostando o seu rosto ao de William Henry, é suficientemente próximo para mim no que diz respeito a navios. Nunca desejaste ir até outras paragens? Nem sequer a Londres? Não. Nasci em Bristol e em Bristol hei de morrer. Bath e Bedminster são o mais longe que desejo ir, ergueu William Henry. e fitou o filho nos olhos. Para uma criança tão pequena, tinha um olhar espantosamente firme. É, William Henry, talvez acabes por ser tu o viajante da família. Especulação ociosa. No que dizia respeito a Richard, bastava-lhe ter William Henry. Porém, a ansiedade era omnipresente em Peg, bem como em Richard. Ambos se preocupavam com o menor desvio do habitual em William Henry. Teria as fezes um pouco líquidas? A testa quente? Não deveria estar mais adiantado para a sua idade? Nada disto teve grande importância durante os primeiros 6 meses da vida de William Henry. Mas os avós preocupavam-se com o que iria acontecer à medida que crescesse e começasse a reparar nas coisas, a gatinhar, a falar e a pensar. Aquele casal tão dedicado ia estragar o filho. Escutavam avidamente tudo o que o primo James farmacêutico tinha a dizer acerca de assuntos com que poucos habitantes de Bristol ou mesmo os restantes ingleses matavam a cabeça, tal como o estado dos esgotos, a putrefação no Frome e no Avon, os venenosos fumos que pairavam sobre a cidade, tão agoirentos no inverno como no verão. Um comentário acerca da fossa de Broad Street fez com que Peg se pusesse de joelhos junto da retrete por baixo das escadas, com trapos, um balde, escova e óleo de alcatrão, esfregando o antigo assento de pedra e o chão, caindo depois tudo com toda a força. Entretanto, Richard estivera na Câmara Municipal, tornando-se tão insistente com vários funcionários mandriões que as carroças do estrume acabaram por chegar em massa para esvaziar a fossa pública, lavá-la várias vezes e depois lançar o resultado de toda esta atividade nas águas do Frome, em Keyhead, mesmo ao lado dos mercados de peixes. Quando William Henry passou a marca dos 6 meses e começou a transformar-se em pessoa, os avós descobriram que ele era uma criança que nunca poderia ser estragada. Tal a doçura da sua natureza e a humildade da sua pequena alma, que aceitava grato todas as atenções, sem porém se queixar se estas não lhe fossem proporcionadas. Chorava se tinha alguma dor ou algum imbecil o assustava na taberna, embora nunca mostrasse recear o Sr. Thistlethwaite, de longe o cliente mais aterrador da Cooper's Arms, por mais alto que este vociferasse. Era dono de um caráter inclinado a pensativos silêncios e, embora sorrisse prontamente, não soltava gargalhadas, apesar de nunca estar triste ou de mau humor. Posso afirmar que possui o temperamento de um frade de mosteiro, disse o Sr. Thistlethwaite. Podem mesmo estar a criar um católico. 5 dias antes, surgiram um rumor na Cooper's Arms. Tinham aparecido alguns casos de varíola, mas de tal forma dispersos que não se pensava em contê-los como a quarentena. A primeira e última esperança desesperada de todas as cidades. Peg abriu muito os olhos espantados. Oh, Richard, outra vez não. Vamos mandar inocular William Henry, foi a resposta de Richard. Depois enviou um recado ao primo James farmacêutico. Este ficou estupefacto ao saber o que queriam dele. Jesus, Richard, não. A inoculação é para pessoas mais velhas. Nunca ouvi falar que se fizesse num bebê que mal saiu dos coeiros, posso matá-lo. O melhor será fazer uma de duas coisas. Mandá-lo para a quinta ou mantê-lo aqui, no maior isolamento possível. E rezar, qualquer que seja a alternativa. A inoculação, primo James, tem de ser a inoculação. Richard, não o posso fazer. O primo James farmacêutico voltou-se para Dick, que o escutava com ar sério. Dick, diz alguma coisa. Faz alguma coisa, imploro-te. Desta vez, o pai de Richard apoiou-o. Jim, nenhuma das tuas sugestões dará resultado. Para tirar William Henry de Bristol, não. Escuta, para tirar o William Henry de Bristol seria preciso alugar um carro. E quem poderá dizer que género de pessoa já lá esteve sentada? Ou quem poderá estar no barco em Rowan Meads? E como poderemos isolar a criança numa taberna? Isto aqui não é o Palácio Real ao domingo, por muito alegre que pareça. Pela minha porta entra todo o tipo de gente. Não, Jim, tem de ser a inoculação. Então sereis vós os responsáveis, exclamou o primo James farmacêutico, enquanto saía vacilante e a torcer as mãos, para ir perguntar a um médico, seu amigo, onde poderia encontrar uma vítima de varíola já na fase do rebentamento das pústulas. Não seria tarefa difícil. As pessoas adoeciam por toda a parte, a maioria com menos de 15 anos. Reza por mim, disse o primo James farmacêutico ao médico amigo, enquanto encostava a sua vulgar agulha a uma bolha supurada no rosto de uma menina de 12 anos, voltando-a várias vezes para que ficasse coberta de pus. Oh, pobrezinha, um rosto tão bonito que nunca mais voltaria a ser. Reza por mim, disse, pondo-se de pé e colocando a agulha num pano de linho dentro de uma pequena caixa de estanho. Reza para que eu não vá cometer um assassínio. Apressou-se a seguir imediatamente para a Cooper's Arms, que ficava próximo. Aí, com William Henry seminu sobre os joelhos, retirou a agulha da caixa, encostou a ponta... Ah, onde deveria praticar aquele crime? E ainda por cima em público, entre os clientes que se sentavam nos lugares habituais, com o Sr. Thistlethwaite chupando ruidosamente os dentes e os Morgan reunidos em círculo à sua volta, como que para o impedirem de fugir, se essa ideia lhe passasse pela cabeça. E de súbito fê-lo. Picou a carne do braço de William Henry, mesmo abaixo do ombro esquerdo. Empurrou a agulha enorme e depois extraiu-a a um centímetro de distância pela ponta. William Henry não estremeceu, não chorou. Voltou os seus olhos grandes e extraordinários para o rosto transpirado do primo James, como quem faz uma pergunta. Por que me fizeste isso? Doeu-me. Oh, porquê? Porque o fiz. Nunca tinha visto uns olhos assim. Não são olhos de animal, mas também não são de um ser humano. Que criança tão estranha! Assim beijou o rosto do William Henry, limpou as suas próprias lágrimas, voltou a colocar a agulha na lata, para mais tarde queimar tudo na sua fornalha mais quente, e entregou William Henry a Richard. Pronto, já está. Agora vou rezar. Não pela alma de William Henry, que bebé precisa temer possuir nela pecados. Vou rezar pela minha, para que não tenha cometido um assassínio. Tendes vinagre e óleo de alcatrão? Queria lavar as minhas mãos. Mag trouxe um pequeno jarro de vinagre, um frasco de óleo de alcatrão, um prato de estanho e um pano limpo. Nada irá acontecer nos primeiros 3 ou 4 dias, disse, enquanto se esfregava. Depois, se pegar, vai-lhe subir a febre. Se pegar como deve ser, a febre não será maligna. E algum tempo depois, a própria inoculação ficará inflamada, formar-se-á uma pústula, que depois rebentará. Se tudo correr bem, será a única. Mas não posso garantir, e não vos agradeço nada disto. O senhor é o melhor homem de Bristol, primo James, exclamou o senhor Thistlethwaite em tom jovial. O primo James farmacêutico deteve-se à porta. Não sou seu primo, Jem Thistlethwaite. O senhor não tem parentes, nem sequer mãe, exclamou em tom gelado. Depois ajeitou a cabeleira e desapareceu. O estalajadeiro estremeceu de riso. É para que saibas, Jem. Está bem, sorriu Jem imperturbável. Não te preocupes, disse para Richard. Nem Deus se atreveria a ofender o primo James. Tendo dedicado mais tempo a caminhar do que às orações, Richard voltou à Cooper's Arms a tempo de ajudar na ceia. Naquela noite era caldo de cevada, feito com lombo de vaca, com sonhos grandes e gordurosos cozidos dentro dele, bem como a dose habitual de pão, manteiga, queijo, bolo e as respectivas bebidas. O pânico acalmara e a Broad Street voltara ao normal, embora John barra Samuel Adams e John Hancock continuassem a balançar pendurados no poste da tabuleta da American Coffee House. Richard pensou que ali ficariam até que o vento e a chuva espalhassem a palha por toda a parte e nada restasse, exceto os panos vazios. Acenando de passagem ao pai, Richard subiu as escadas até às traseiras da sua metade de quarto, lá no cimo, que Dick dividira de modo habitual, desde o chão até quase ao teto, com tábuas que não estavam bem unidas, ao contrário das do casco de um navio. Estavam apenas presas por uma ou outra escora, e por isso cheias de fendas, por entre algumas das quais se podia espreitar. O quarto de Richard e Peg tinha uma excelente cama de casal, com pesadas cortinas de linho suspensas de varões que ligavam os quatro postes altos, várias arcas para a roupa, um armário para os sapatos e botas, um espelho na parede, diante do qual Peg se ataviava, uma dúzia de cabides e a caminha de William Henry. Não havia papel de parede de 15 chelins o metro, cortinas de damasco ou tapetes no chão de carvalho, tão velho que escurecera 2 séculos antes. Todavia, era um quarto tão bom como qualquer outro, numa casa de posição semelhante, nomeadamente na classe média. Peg estava junto à caminha, balançando-a suavemente. Como está ele, meu amor? Ela ergueu os olhos e sorriu satisfeita. Pegou. Tem febre, mas não está a arder. O primo de James farmacêutico veio enquanto estavas fora e ficou muito aliviado. Pensa que William Henry vai recuperar sem contrair varíola. Richard concluiu que, por ter dores no braço esquerdo, William Henry dormia para o lado direito, com o membro afetado, confortavelmente poisado sobre o peito. Onde a agulha atravessara a pele, crescia um inchaço vermelho. Aproximando a palma da sua mão, sem lhe tocar, Richard conseguia sentir o calor que emanava. Apareceu muito depressa, exclamou. O primo James diz que muitas vezes acontece logo após a inoculação. Com os joelhos a tremer de alívio, por ter sabido que o filho sobreviveria àquela provação, Richard dirigiu-se a um cabide na parede e retirou dele o grosso avental de lona. Tenho de ajudar o pai. Graças a Deus, graças a Deus. Continuava a agradecer enquanto descia a escada, tendo esquecido que até ver a pústula a crescer no braço de William Henry se recusara a falar com ele. Para lugares como a Cooper's Arms, a atmosfera descontraída das longas noites de verão trazia benefícios na sua esteira. A clientela habitual era composta por pessoas respeitáveis que ganhavam mais do que apenas um salário de subsistência, principalmente comerciantes e artesãos, acompanhados pelas mulheres e pelos filhos. Entre 3 e 4 dinheiros por cabeça, compravam comida abundante e saborosa e um jarro grande de cerveja fraca. E para os que preferiam cerveja forte, rum, genebra ou leite de Bristol, um sherry muito apreciado pelas mulheres, mais 6 dinheiros dar-lhes-iam a alegria suficiente para caírem na cama e adormecerem no momento em que chegassem a casa, a salvo de ladrões e de grupos de recrutamento, pois essa boa disposição mais alargada afastava as trevas para bem longe. Assim, Richard desceu para um clube social ainda iluminado a ouro pela luz do pôr-do-sol que vinha de fora e também pelos candeeiros de petróleo fixos nas traves das paredes e do teto, negras em contraste com a brilhante palidez do estuque. O único candeeiro transportável ardia por detrás do lugar do estalajadeiro, do outro lado do balcão, Diante de Ginger, a mais famosa atração da taberna, Ginger era um enorme gato de madeira que Richard esculpira depois de ter lido acerca do célebre Old Tom em Londres e orgulhava-se de ser o autor de uma distinta melhoria em relação ao original. Estava colocado na diagonal, sobre as tábuas, com as suas partes baixas ao alcance dos clientes e era um gato com riscas cor de laranja, a boca aberta num largo sorriso e a cauda num ângulo engraçado. Quando um cliente desejava uma medida de rum, punha-lhe uma moeda de 3 dinheiros na boca, sobre a língua flexível, que levava para baixo com um estalo audível. Depois, segurava a caneca junto à parte de trás, por baixo dos 2 testículos, que pareciam verdadeiros, e puxava a cauda. O gato lançava exatamente 0,5 quartilho de rum. Naturalmente que as crianças mais velhas, ali presentes, eram quem mais se utilizava dele. Muitos pais e mães eram levados a beber mais do que deviam pelo simples prazer de meter a moeda na boca de Ginger, puxar-lhe a cauda e vê-lo lançar um jato de rum. Mesmo que Richard não tivesse feito mais do que isso pela Cooper's Arms, retribuíra pelo menos a generosidade do pai em aceitá-lo no negócio. Enquanto Richard atravessava o chão, coberto de serradura, com as tigelas de madeira cheias de caldo, distribuídas precariamente por ambos os braços, conversava com toda a gente, iluminando-se-lhe o rosto ao falar do prognóstico otimista de William Henry. O Sr. Thistlethwaite não se encontrava ali. Chegava às 11 da manhã e ficava até às 5, sentado à sua mesa por baixo da janela, onde havia um tinteiro e várias penas. Mas poderia ser ele a comprar o papel, dizia aborrecido Dick Morgan, compondo os seus libelos. Estes eram impressos e vendidos na livraria Sandals, na Wine Street, embora o Sr. Thistlethwaite pusesse também alguns exemplares nas bancadas em Pie Powder Court e Horse Fair, suficientemente longe da Sandals para não lhe afetar o negócio. Vendiam-se extremamente bem, pois o Sr. Thistlethwaite possuía uma rara aptidão para os epítetos e era muito apreciado nessa arte. Os seus alvos eram geralmente os oficiais da corporação, desde o presidente da Câmara ao chefe da alfândega, passando pelo xerife e pelas entidades religiosas adeptas do pluralismo, ou ainda por aqueles que presidiam aos tribunais. Porém, era um mistério o que tinha contra Henry Borgham, o picheleiro, ou Borgham era de facto um consumado vilão, mas o que teria exatamente feito ao Sr. James Thistlethwaite? E assim se passou a hora de jantar, por entre um sentimento geral de saciedade e bem-estar, até que, às 8 horas em ponto, pelo velho relógio na parede junto à ardósia, Dick Morgan avisou: pagai as vossas contas, cavalheiros. Depois, com a caixa de folha satisfatoriamente pesada, acompanhou o último cliente até à porta e trancou-a com cuidado. A caixa do dinheiro foi para cima com ele e depositada debaixo da cama, com um fio atado à pega e ao dedo maior do pé. Bristol tinha mais ladrões do que seria de esperar, alguns deles bastante habilidosos. De manhã, transferiu as moedas para um saco de lona e levou-as ao Bristol Bank, na Small Street, uma instituição encabeçada por, entre outros, um Hartford, um Ames e um Dean. Embora não fosse importante qual dos 3 bancos de Bristol se escolhia, seriam sempre os quacas a tomar conta do dinheiro.